Rota Corredor Axé, 19801-301 no transponder. Bate 4, quantos a bordo? Confirme? Vai 5494. Oceaner 6312, chame Recife 12085. 2085. Trip 5494, chega da Mari, desça via para 2000 pés, ajuste na 013. Ideal desse quando direto do ano, 544. Negativo, mantém a chegada ao trip 5494. Vai lá dentro do 44. Seu Windy, acionamento do critério, passe para táxi. 251, bom dia. Aguarde a COP, seu plano ainda não chegou no meu sistema, confirme o horário. Índia, November Alpha, frequência livre. Na 3859, chame Recife no 288. 1288-3859. UNO-888, no solo 47, livre à direita, solo 121, décimo 9. Bate 1219, é. 287, Apreidel. Apreidel, Romeu Golfa, 287. Tem, 287. Alfa, reportagem da Juliette, 1888. Direto destino, Romeu Golfe. Direto destino, Romeu Golfe, certo. Mike Rodel tá autorizado, 240. 4500 autorizado. Para a torre. Transmissão ininteligível, confirme na última torre. Eco Tango Índia, acionado, confirme está chamando para táxi. Perdão, até Oscar, pode para ingresso, Eco Tango Índia. Postéria 5, correção, 2592. Chegada Mari, desça para nível 050. Postéria 2592, chegada Mari, desça para nível 050. Zero, cinco, zero. Estabilizado visual com a pista, voo 9982. Voo 1982, torre 1895. 1895, obrigado. Voltando ao próximo, Branco Luiz, autorizado. Ingresso 4 no 7, meio pronto. No 92, bom dia, continua a aproximação, reporte no céu, machado travado. Reportarei, 92. Que Luiz, que ajuste o momento no 0 no 2. Bom, 92, externo, baixado, travado. 92, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 1 0 graus, 1 no 3 9. Livre pouso, 92. Reposicionamento, 3 no 1. Brasília, nível 280, decolada da pista 197 com curva à direita, na saída Arbó, após direto, transição Alefa, Arbó, transição Alefa, o Eco Falso, chama 1985505. Senhor, está autorizado 105, apenas aguarde para a ascensão, devido ao tráfego na chegada em descida. Seu nível autorizado é 105. Vai manter o 4.500 por enquanto devido à chegada. Sente o 640. Destino 0913, o Eco a Falso. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame Recife, 1288. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Zero graus, 1-3-2. Então, Índia, após a rolagem do Charlie 150 na cabeceira, está autorizado o ingresso, repórter em L pronto. Aumento 2, no solo 5-3, livre à direita, solo 1-2-1, décima 9. Tipo 5-4-1-4, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado no ILS, 4-4. Tá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, tá na escuta? Colado 5-4, controle 119-8, bom voo. Controle 119-8, bravo do Leite. Chame 6250, chame torre 118, sinal 95. Salvador, bom dia, chame 6250. Chame 6250, bom dia, continua a aproximação, repasse no estado, baixa travada. Botará externo, baixa travada. Aguarde para iniciar. Peço ao som estacionamento a critério, reporte para táxi. Diz que mantenha-se em condições visuais, via corretores, reporte para o Odebar. A transparência para o Odebar, Bravo que Luiz. Estando embaixo travado 6250. Channel 6250, livre pouso, opção no zero, vento 110 graus, 129. Livre pouso, opção no zero, 6250. Epson Wind, para informação de trânsito, temos uma aeronave que acabou de passar o externo para pouso na pista 10, mais 2 minutos para sua decolagem. Alô, Channel 6301 para o TAC. Com 149, 5 horas, Galeão. 6311, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponte espera 18, 95, 1012, por ver. 1012, até a ponte espera da Alfa, 108, 95, livre táxi, 6311. Essa é Juliette, o 982. O meu Romeo Golf, foi orientado a chamar Recife 1288. A ingressa por 5, 982. Estamos voando direto barreira? Aqui batido, Torito. Eu estou passando pela radial 299. É. Sanguíneo, livre decolagem de estão no 7, vento uma centena com 11 nós. Após o TAP, desça para 2000, ajuste na 012. Autorizado em LS, reporte estabilizado. Estabilizado no ILS, visual 5414. Trip 5414, chame torre 118 do sinal 95. 295, daqui a pouco, obrigado. 5414 estabilizado no ILS visual, duas milhas do externo. 5414, bom dia, continua a aproximação, pode iniciar, mas está travado. Reportaremos o externo, 5414. Então, Índia, decolador 59, controle 119, decimal 8, bom voo. Channel 6311, ponto de espera da 10. Channel 6311, ponto de espera da 10. Mantém. Passa na 0, passa no meu sistema, ok? Vou para que horas? Tá bom. No meu de sistema não tenho nada, ok? Eu vou coordenar, mas não tem nada do seu plano no meu sistema. Cif, 1251. Afirma. Onde? 073, pronto, cópia. Pegar. Salvador, Porto Seguro, nível 340, permissão 50, 10 da cola, curva direita da El, Leda, após Leda, direto, Porto Seguro, controle 198, transponder 5457. Realizado 340, conforme apesurou 50, decola 10, curva direita El, Leda, Porto Seguro, 5057, 198. 5457, o 0073. Isso aí, 5457. Obrigado. 6250, aproximado da Juliette. 6250, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, obrigado. Autorizado Manati, mil pés, 97, direita, corredor Axé, controle 1980125, Eco Delta. O ATR da Tripe na final, dono 10. Visual com 3. Após o pouso do mesmo Lima, tem captura no 0, hoje na 63 ou 1, né? Após o 3 da Lima, tem na 1 da 0, 63 ou 1 ou não. Salvo, Salvador, João 9, 2, 5, 1. Prossiga. Eu queria nossa autorização. Ok, comandante. Não tem nada do seu plano do sistema. Vai ter que entrar em contato com a companhia para reenviar o plano de voo, porque só tem a DLA aqui no meu sistema. Já entrei em contato. Confirme o aeronave? November Yankee Mike. É Veracruz? Valença. Então tá autorizado Valença, mil pés. É sobrevoo, não é isso? Salvador, Salvador? Sobrevoo em Valença autorizado, meu pés, 17 direito, corredor Axé, 1980132, um transponder, 9 aqui mais. Pátio 4, 2 a bordo, 1895, 1003, conversa. Solo trip 5494, livrando a tua escuta. 5494, táxi via Alfa, reporte Anja Juliette. Alfa, reporte Anja Juliette, 5494. Firmando, seria o pátio 3 pro 5494? Afirmo. Gente, obrigado. Força aérea 2592, chame Torres, Salvador, em 1-8, decimal 95. Da Juliette, 5494. 5494, ingresso Juliette, pátio 3. Juliette, pátio 3, 5494, boa. Aéreo 2592, continua a aproximação, reporte inicial, mas está travado. Chanel 6311, decolador 05, controle 1198, bom voo. 1198, boa. Mike Eco Delta, autorizado até Oscar, reporte para ingresso, atenção, outro tráfego, Papa 28 Alfa, taxiando para Oscar. Papa Lombardi, Mike, dando preferência ao Mike Eco Delta, eles são mais ágeis na tela de espera. Alta vai passar à frente do November Yankee Mike, Repórter Nova. Força aérea 2592, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Bom dia, 397 da Gol. Quando possível, autorização para São Paulo, 380, centro da informação, quilo. Bom dia, no 397, já copia o 36, já aprovado? Ok, copia. Salvador, Congonhas, 360, Pesolou no meia, pista no zero, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5514, o no 397. Pesolou 360, conforme plan, decola 190, curva à direita, perfil da Euleda, pós-lei da rua Bridge, Pesolou 16, aerovia, chama o controle 198, 5514, contra a plana 397. Correto, chame pronto no 397. Vai chamar, Mariana. Está posição em Guarulhos. Do nada, é Papatango Hotel Oscar Zulu, não é isso, senhor? Acabou de chegar para as 12h05 plano. Para a Jacobina, não é isso? Mais alguns instantes da guarda-copa, 1012, Hotel Oscar Zulu. Está livre. B2592, no solo 08, utilizado o backtrack, é sucesso, que é livre. Alfa 11, livre decolagem, pistão no 7, vento 090 graus, 109. Estou observando a rolagem da aeronave na cabeceira no 7, após a mesma decolagem, mantém. Tango Índia, tenta tráfego em Vera Cruz, frequência livre. Ação Kilo, autorização Guarulhos. Nova de 3, está pronto para cópia? Prossiga. Salvador Guarulhos, 360, Pesolou no meio, pistão ao zero, curva à direita da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5502, gol 193. Qual é a aerovia? Pesolou 16. Pesado 360 para Guarulhos, via Pesolou 16, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Controle 198, aciona 5501 no transponder, 983. E 5502 no transponder, 993, portão 5, chame pronto. 5502, semana pronta, 98. O solo, gol 073, no 62, pronto para o puxo acionar. Autorizado, no 073, chama o táxi. da Arbor. 280 na Arbor, eco falso. Delta decolador, Zulu 1, controle 119.8, vamos. 19.8, grato, Delta. Controle, Salvador é o papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta, prossiga visual para Manati. Está presente, Bill. Solicita 1.500 pés direto Manati, ô Delta. Autorizado, Mike Eco Delta. Delta. Voo 9251, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Salvador Guarulhos, nível 380, roupa Zulu 16. Pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5597, voo 9251. Autorizado Guarulhos, 380, da El Leda Bridge. Correto, no portão 1, chamo pronto. Chame 3-1-1, chame centro Recife em 1-2-5-1. Bora 2-5-1-6-3-1-1. Tosca Zulu, fora do solo, Zulu 2. Controle 119.8. 119.8, Amaral, tá sendo logrado. Tango Tosca Zulu, bom dia, controle. Olá, Amaral, intenções, módulo do Zulu, já combina, estima de 2 horas. Avião, estou ligado para a grande Mike. Tosca Zulu, prossiga em condições visuais para Jacobina, Tosca Zulu. Visual para Jacobina, Tosca Zulu. Controle, Salvador, bom dia. Eu estou batendo 9, Mike, Mike, decolador no 7, corredor Axé na escuta. Tango 9, Mike, Mike. Contato radar, prossiga pelo corredor Axé, mil pés. Corredor Axé, mil pés, vamos ver bem que mais. Manutenção agora é com a torre 1895, o Mike Eco Alfa, Eco Oscar, o ajuste 1093. Romeu, Mike Eco Oscar, bom dia, prossiga para a torre. Change ponto e risco, repórter, final. Jacará 00, acione identificação, prossiga via chegada Golf para 4 mil pés, o QNH 1012. Tosca Zulu confirmando, prossegue a mil pés para a Jacobina. Mil pés, a Jacobina, Tosca Zulu. Entre. Boa viagem. Queridoso, obrigado, até mais. Voo 9251, já coordeno com a equipe solo, após a aeronave da companhia passar retaguarda, está livre no 1, chame táxi. Após a passagem da companhia, da aeronave da companhia, está autorizado, chamando para táxi, voo 9251. O Carcará 00, após a arremetida, efetue a saída Momo, o Carcará 00. Saída Momo? saída Momo, a previsto, Carcará 00, Mike Oscar, Mike Oscar. Saída Momo, Carcará 00, trato. Bom dia, TAN 3896, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 050, QNH no 012. 012, já Mari, Bravo até o Vitor, corrija o QNH agora para 10012, autorizado final, ILS X-Ray Pista 10, reporte estabilizado no localizador. Bravo até o Vitor. Positivo, 10012, reportarei na final do ILS. Confirme, ILS X-Ray? Afirmativo, bravo até o Vitor. Bravo até o Vitor, para o X-Ray. A linha decola, 076. Sente Indiana Federal, prossegue de retorno a Salvador, corredores Vera Cruz, Interlagos, QNH 10012, Indiana Federal. Já vai iniciar, tá só terminando de checar a cabine ali atrás. Tô em ciência. Gente, frequência livre, Mike com Delta. Decolador 119, controle 119, decimal 8, bom voo. 19.8, bom dia, tudo de bom. Isolou o controle. Na tráfego conhecendo setor, frequência livre, até as casas do Lua. Salvador, 1073. 1073, contato radar, suba para o nível 340 na saída da El. Dael 340. Espera 1895, boa viagem. 3 agora, espera 1895, 924. Salvador, bom dia, 1925, 1945, 1945. O 9251, bom dia, Lima, tem capitão no zero. Lima, tem capitão no zero, 1925. Em Veracruz, autorizado, frequência livre. Autorizado, frequência livre, não vou deixar de separar pelo regresso, até mais. 00 desta via para 3 mil pés. O QNH, agora em Salvador, no 013. Via para 3 mil pés, Bacará 00. Papa Romeu Eco, Alfa Oscar, Chime Centro, Recife, 1228, decimal 8. 1228, Eco Alfa Oscar. Alfa 3896, reduza para 220 nós. 0, 3, 2, 9, 6. Custo do localizador, Bravo Hotel Victor. Bravo Hotel Victor, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Boa noite, 95, bom dia, Victor. Bom dia. 0, 21, 0, 0, graus 1, 2, 9. Autorizando decorar da pista 1-0 para o gol 9-2, Nicola. Salvador Bravo Hotel Victor, bom dia, estabilizados no localizador. Meu Bravo Hotel Victor, continua a aproximação, reporte no inferno, baixar travado. Reportarei, Bravo Hotel Victor. 2 horas 9 milhas rumo nordeste, mantendo 1500 pés, o tipo 1 Charlie 1950. Bancará 006, mais de 9 horas. Novo 251, decolador 23, controle 119.8, bom voo. 19.8, Salvador, bom dia, gol 9251, passando 1.700. Bom dia, gol 9251, contato radar suba para o nível 380, saída da EL. Saída da EL, sobe o 380 sem restrições, 9251. 3896, desta para 4 mil pés, QNH 1013. Com a 207, adicione identificação desta via, chegada a Bonf para o nível 050, QNH 1013. 350, via Bonf, com a 207. Carcará 00, desta para 2 mil pés, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Desta para 2 mil, Carcará 00, autorizado ILS X-Ray. Controle geral, 0, através de Paris. Controle recente, Índia 9 Meral. Da 3896, desça para 3 mil pés e, se possível, inicie redução 1909. Fala, meu mãe, que posso que eu prossiga? 4, 4, 8, 9, 9. Gente, você é livre. Tom, boa. Boa. Meio 140 da Oxiné, autorizado Salvador Maceió, 250, pelo Whisky 5, 8, Piston 0, curva esquerda, Pucaracaju, controle 119.8, transponder 5520, Oxiné, 6140. 250 aprovado para Aracaju, autorizado 58, aerolíneo, decolando a 10, 5 esquerda, Pucaracaju, atraído, 19, controle 5520, transponder 6140. Portão 2, time pronto, 6140. Ticuna, é, não tá com performance pra passar acima de 130 ali no Sierra Victor Delta 2-0. Cara 00, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 118-95, Cara 00. T3296, desça para 2.000 pés, autorizado final e elétrico, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Dia November Alfa, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Parei Torre 1-8, 95, Dia November Alfa. Reportará com a zona repetida. 4-5. Alfa, Cruz de Pérez, cara, Bravo, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, continua aproximação, repartindo no 7, ajuste no 093. No 093, reportaria final da 1-7, dia segundo controle? 925, prossiga. Gente, para informação, houve alteração na saída da EL. É o Notam Bravo 1748. A restrição agora é apenas para a pista 28 e é manter nível 100 até 30 milhas do VOR de Salvador, apenas para a pista 28. O voo 925. Gente, voo 925. Da 3896, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 8953896. Azul 4207, desça via para 2.000 pés. QNH1013, autorizado final e aliás, X-Ray pistão no zero. Reporte estabilizado no localizador. Afirmativo 2000 com 1013, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, azul 4207. Bravo Hotel Vitor, táxi Juliette, reporte na táxi Lima. Juliette, reportará na Lima, Bravo Hotel Vitor. Final, pressão para pouso, Indy 90 Alfa. Cara 00, na repetida. Cara 00, arremeteu os 29, suba para 2.000 pés, curva esquerda, chama o controle em 119.8. Acende o campeonato, chama o controle 119.8, perfil da Momo. Afirmativo, Cara 00. O 92 segundo, chame centro Recife em 125, decimal 1. Segundo, 92 segundo, obrigado. Afirmativo, Cacara 00 vai manter pro até a terceira milha, 1-2 mil pés, vai curvar à esquerda e vai chamar o controle em 119.8. Gente, aguardando o copo, resultado 0-3. O Bravo Hotel Vitor vai reportar na Quebec para o cruzamento da pista. E da bomba. Cacará 00, contato radar restabelecido, suba para o nível 340, saída Momo. É, presidente, por favor, coordenar o nível 260, conforme o plano de voo, por favor. Afirmo, 260, suba. Suba e mantém nível 260, Carcará 00. Para o 260, Carcará 00. 36 a bordo, autonomia de 4 horas, Antônio Galeão. Confirme apenas o POV? 36. Ele está com a direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Matheus, 1895, 1012, bom dia, tá? Carcará 00, autorizar nível final nível 260 e autorizar direto Petrolina. Carcará 00, 260, direto Petrolina, grato. Bravo, até o Vitor da presente, vai chamar 21895. Nosso livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 109. Livre pouso, engenheiro general, obrigado. Bravo, Talvita, mantenha a posição na Quebec, devido a um tráfego para pousão no 7. Mantenha a posição e aguarde autorização para cruzamento. Rodolfo, 397, está pronto, ponto para 90. 397, ali mantém, que eu no 0. Ali mantém a 90, 397. 3896, no solo 32, vídeo à direita, solo 121, décima 9. Direita 219, então 3896, bom dia. Rodolfo, bom dia, então 3896. 3896, ataque via Alfa Report, em São Juliette. Alfa Report, em São Juliette, então 3896. Jota 3198, acione a identificação, prossiga via chegada a Mari para 2 mil pés, QNH 10012. Pistão 10, vento 100 graus, 139. Matinho, colisa ecológica, pistão 0, igual 397. Dia November Alpha, solo 33, autorizado backtrack, pistão, fiquem ser livre. Bravo, talvez tá autorizado o cruzamento da 1735, da minha escuta o COD. São Juliette, então 3896. 3896, ingressa Juliette, portão 612, observando a aeronave à sua esquerda, a aeronave da Gol que já puxou no 5. Juliette para 06, observando a aeronave da Gol, então 3896. Para o táxi do Gol 1983, está com 159 de POB, autonomia 3 horas e 25, alterno Galeão 1983. 93, após o tandem, táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013, boa viagem. 1895, ponto de espera 10, o gol 1903, obrigado, bom trabalho. 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, pela decolagem. Até. 0, bloco 2, ponto de espera acionado, por favor. Portão 2 aguarda 6140. Aguardando. Dael 360, 397. Mike Eco Delta, prossigo de retorno a Salvador, direto farol de Itapuã, QNH 013. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, passou externo, final X-Ray no zero, baixou e travou. Azul 4207, livre pouso, opção no zero, vento 100 graus, 109. Livre pouso na 10, Azul 4207. Foi, Salvador, muito bom dia, voo 93, pode esperar da 10, tá pronto. Voo 93, bom dia, mantém quanto espera da 10? Mantém posição, 93. Bom dia, Rumba 54, acione identificação, prossiga via chegada Bonf, QNH no 013, reporte no ponto e da EDC. Sim, 595 autorizado, Ilhéus, 140, Golf 67, 7, bicho no 0, curva à direita, da Euleda, Ilhéus, controle 198, transponder 0274, trip 5595. Poderia confirmar para o trip 5595? O 6140, portão 2 autorizado, chame táxi. Você está autorizado para o 6140, confirmado? Afirmativo. Ok. 5595, Salvador Ilhéus, 140, Golf 677, pista no zero, curva direita, Dael, Lida, pois Lida Ilhéus, controle 198-0274. O trip 5595 está autorizado, Ilhéus, 140, Golf 677, decola da 10, curva direita após, na saída da El, transição Leda. Após direto Ilhéu, 119.8, controle de saída, 0274, transponder. Correto, pátio 3, chame pronto, trip. Trip 5595 está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, trip no pátio 3, chame para o táxi. Trip 5595, autorizado, pushback e acionamento, chame para o táxi. .4207 no solo 39, livre à direita, solo 121, décima 9. À direita, 1219, azul 4207. Para descido, trip 5403. Trip 5403, desça via para 4000 pés, que é legal no 013. Desce via 4000 no 013, 5403, grato. Táxi via Alfa Report antes da Juliette. E Alfa Report antes da Juliette. 923, decola 240, controle 1198, Mongol. 198, bom. Bom dia, 983, perfil da EL. Bom dia, Gol 983, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 93. T3198, autorizado, final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. No 40, direita, ponto de espera 1895, 1003, governo. Obrigado, 1895, ponto de espera. Salvador, o TP 5595, está com 64 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Porto Seguro para o táxi. 5595, livre táxi, seguindo o Oxiné, ponto de espera 1895, 1003, boa viagem. Romero Cabral, controle. Agora eu coloquei a Índia Corrida, eu acho que a Índia Corrida mesmo, eu vou local de 10 minutos. Estava tendo 500 pés com 3 a bordo, bordo é o 0165, Roberto Cabral. Xené 6140, bom dia, linha decola, pistão no 0, vento 1 centena com 13 nós. A linha decola 1 no 0, 6140. Chame o centro, Recife 125, decimal 1. Mate 125, um, centro Recife 397, bom dia. Bom dia. Trip tá saindo do parte 3. Quase 207, o trip já está aí, já está à sua esquerda, já está taxiando. Após o mesmo, você pode ingressar no direito, ok? O Delta está em contato radar 20 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Chiné 6140, decodoso 44, controle 1198, bom voo. 198, bom dia. Salvador, bom dia, Chiné 6140. Bom dia, Chiné 6140, contato radar, suba para nível 250, saída PUCA.